Bom, então vamos fazer uma chamada para ver se tá todo mundo aqui, né? Eduardo, tá aí? E aí, cara? Tava esperando off-topic, né, malandro? Alguém tava esperando, né? Zupão tá aí? Presidente. Presi... Presunto. Tá, merda. Nossa, chamada da Spa. Presidente, presunto. Quinta série feelings aí, É isso. hein? Felipe, o Felipe tá? Tô juntando um restinho de água que tá caindo aqui da janela. Caralho. Meu Deus, meu Deus. Ô, Tiziana, tu veio hoje? Não, mandei minha irmã gêmea. Meu Deus. Mas o Nilson, com certeza, o Nilson tá, né? Tô aqui nessa maçã aqui. Nem só comendo a maçã. Ah, o Nilson veio gravar a maçã. Será que o Spider tá aí? Não estou. Estou na Zâmbia. Tá sem copo de povo, geral. Tá calor aí, pelo menos? Que sempre é calor, cara. Meu Deus. Tá fazendo um safári aí, mano? Sem off-topic de novo, miserável? É, a gente tá sem off-topic, aí vamos ter que usar essa vinhetinha aqui, manjada. Pariu, viu? O pessoal nem aguenta mais Não é? ouvir isso. Trabalho de preguiçoso é assim mesmo. Pô, Doc Brown, ajuda aí, ui. Então vamos começar essa bagaça de uma vez, né? Vamos começar essa maçã, né, Nilson? Bora. Vamos lá que a Tiziana tá louca pra começar umas tretas aí. Eu tô aqui quieta, velho. Então tá, bora pro cast. Você está ouvindo Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. Bem-vindos à 50ª viagem no tempo e aqui comigo hoje, novamente pela 53ª, 4ª, 5ª, 6ª vez, não sei, né? Mas oficialmente no MachineCast, 50ª vez, Eduardo Filhote. Ah, que emoção, velho. São 50. Que coisa emocionante, velho. Saca? E aí, númerozinho 50. 50, já pensou? Redondinho. 50, cara. Não é, velho? Tô me sentindo até velho já. Saca? Pois é. E também aqui conosco ele, Felipe Su! É, mano. 50 episódios, 50 nossa idade. Fudeu. Tá todo mundo velho, nossa caindo aos pedaços. Não. Caraca. Fale por foda, você, mano. Seu velho. Você não é novinha não, viu, Tício? Você tá bem acabadinho. Você não sabe com quem você tá mexendo. Já tire logo essa peixeira. Pikachu! Vou jogar Pikachu aí. Ela vai cortar teu Pikachu aí no meio. Olha aí, olha aí. Aí ela vai ter que se ver com a mulher que tem aqui em casa, filho. Cortar o parque de diversão dela não dá, não. Junto aqui também ele, Nilson Lopes. Rapaz, quem diria, hein? 50 episódios. É, quem com aquele. Diria? É, com aquele. Com aquele. Como é que fala? É, aquele tempo que a gente ficou parado. Eu o achei hiato. Que a gente nem ia mais. É, o hiato, que a gente achei que a gente nem ia voltar mais. Nilson chegou a chorar e tudo quando voltou o cast. Foi muito emocionante. Você tava falando que o nego passou na rua sapocando os fios tudo do. Lembra da internet? Ah, sim. O trator passou, arrebentou os fios, tudo, né? Mas isso aí é prequel, hein? Isso aí é antes do cast. Antes de isso começar. Aí, não consegui nem participar por causa disso. Pois é, pois é. E aqui também conosco, né, Zupão. É, galera, e aí, belezinha? Então, De Volta pro Futuro gerou 8 linhas temporais. Quer dizer que a gente gerou umas 50 aí também, pelo jeito, velho? Caraca! Pelo amor de Deus. Ah, cara, vocês que falaram no cast lá que De Volta pro Futuro gerou 8 linhas temporais. Olha aí. Isso quer dizer que a gente já gerou 50, então. Caraca, nem no mínimo, não, né, 47, cara? Porque teve casts que foram divididos em duas partes. Não, então mas já fudeu tudo a linha temporal. É que tem que levar em consideração. Fudeu com o roteiro do Zupão, velho. Não, mas tem que levar em consideração aqueles casts que a gente revisitou alguns roteiros que já tinham sido falados em outros casts. Então, a gente alterou a linha do tempo que já estava alterada. Então, Jesus, acabou tudo, né, velho? Meu Deus, o Zupão continua com a razão. Para de fumar. O Edu tá drogado, velho. Deu um nó na minha cabeça agora. Povo doido. Essa erva mineira aí tá muito forte. Ele quer complicar o que já tá complicado. É. Aí é tenso. E também aqui junto com a gente, ela, Baianeta. E aí, galera, beleza? Fala a verdade, são 50 episódios, mas só os 10 últimos que eu entrei é que foram os melhores. Fala aí. Caraca, eu tava esperando por essa, hein? Eu vi essa. Chegou humildade matando já. É, não, humildade não é, pro, é isso, pros fracos. É, humildade é pros fracos, é, né, Edu? Não é, cara, só os fracos usam. 2 metros de altura de salto, isso daí, a frase aí. Olha aí. E pela 43ª vez aí, Spider! E aí, pessoal, vamos deixar uma frase aí, já que, né, teve muito cast of tretas, cast não sei do que, cast disso, cast daquilo. Diga não à violência, mas se ela insistir muito, dá uns 3 tiros nela. Acho indigno. Caraca. Frase do Spider em 50 episódios. Olha, eu acho que o seu nome é Mohamed. É, olha, não. Isso plantando, velho. A semente seria... da discórdia. Não seria Mohamed se ele fosse explodir, né? Eu só ia diferente. Mas é por isso mesmo. Mas é por isso mesmo, pô. Você não entendeu a zoeira. Bom, pessoal, como vocês já devem saber aí pela 50ª vez, né? Vamos hoje falar sobre os 50. Ou melhor, né? Sobre os 49 anteriores episódios do MachineCast. Ou os 52, né? Contando o beta, o alpha, o demo. É muito cast, né? Eita, falar do demo também, velho? O Nelson vai sair da chamada. O Nelson vai ter que se retirar. Mas... Começa a rezar aí, cara. Eu sei que demo de demonstração, né? Opa, de viagem, olha aí, olha aí, olha aí. Pensei que ia dizer que tava amarrado o cast. O Hadouken do Nelson é tipo um tapa com luva de pelica, né, Nelson? O Hadouken do Dan. Meia tela. É. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos relembrar aí alguns episódios, momentos marcantes, e também vamos falar com alguns ouvintes que se dispuseram aí a participar com a gente, se tiver alguém, né? Até o presente momento da gravação, 1 ou 2 no máximo se propuseram a comparecer. A gente sabe que é difícil por causa do horário, é meio de semana, mas... é o horário que todo mundo pode se reunir, né? Senão seria impossível reunir os 7 integrantes aí do MachineCast. Então, mas antes, vamos aí, né, prestigiar os nossos parceiros aí que vêm com a gente desde lá do longínquo episódio 10, 12, não me recordo bem, né? Que é a nossa querida Desert Studio. Desert Studio Produtora. Desert Studio Produtora. Os melhores jingles, offs, spots e vinhetas. As melhores vozes do Brasil. Confiança e competência. Excelência em produção de áudio. Desert Studio Produtora. Nosso intuito é fazer você crescer. Certo, dados os recadinhos da Desert Studio, e agora vamos mais uma vez para os nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Team Blue. Se você quiser lá, ó, compartilha com a gente lá na nossa página, lá no Facebook, o que você curtiu dos nossos 50 casts anteriores aí, os nossos mais 50, né, como o Team Blue já falou aí. Então você pode ir lá na nossa página, lá no facebook.com/machinecast. E você pode acompanhar a gente lá no nosso grupo para ver os próximos 50 e 50 vezes 50 casts que ainda virão lá no facebook.com/groups/machinecast. E você também pode acompanhar a gente lá na Alvanista, lá na nossa persona @machinecast. E você pode acompanhar os nossos tweets lá no perfil do Twitter, o @machine_cast. E se você quiser trocar uma ideia forte aí com a gente, com a outra, com todo mundo que gosta aí, que acompanha a gente também, você pode se juntar ao nosso grupo do Telegram, né? O link tá aí na descrição do post. Já lembrando também, pessoal, já chegamos aí no episódio 50 ou mais 50, né, extraoficialmente, na contagem extraoficial. Não esqueça de fazer aquela famosa indicação aí, né? Indique aí, né? Hoje você indique aí pro cara que faz hambúrguer lá. Aquele cara que faz hambúrguer caseiro lá. É, se ele não tiver nada pra ouvir, indica o episódio que você mais gostou pra ele. Compartilha com ele lá. Quem sabe você não ganha até um desconto no sanduíche, indica, né? Indica, você vai ver o indica um pra cada sanduíche que ele fizer, né, o Spider? Pois é, exatamente, né? Vai indicando aí, lado, né? E vê o lado positivo. Se o cara fizer um sanduíche rindo pra cacete, vai fazer um lanche até melhor. Olha aí, ó. Olha aí. Ó. É verdade, é verdade. Ou, então, vai, esquecer, verdade, ou vai esquecer de tirar a cebola. Compartilhe aí pelo menos com uma pessoa aí, que você já vai estar ajudando bastante a gente. Uma pessoa nada, compartilha com todo mundo dentro do ônibus. Até aquele cara que tá dormindo, acorda ele e oferece pra ele. É, mas não vai tapa na cabeça dele, faz escuta não, aí, vai. Tá sem fone de ouvido, né? É, que nem funkeiro, Deus, Deus, não faz. É, senão eu sou o primeiro a dar uma pra fora do ônibus já. Olha aí, olha aí. Então é isso aí, pessoal. Logo após a vinhetinha, vamos começar então a falar sobre o MachineCast e os seus 50 episódios, certo? Então, pela 50ª vez, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos e vamos começar aqui a falar sobre o MachineCast. MachineCast, bom, vamos começar aí pela história do MachineCast. Eu, como um ouvinte assíduo de podcast desde algum bastante tempo, nem sinceramente, eu nem lembro quando foi a primeira vez que eu ouvi um podcast, mas o primeiro podcast que eu ouvi foi do Pergunte a uma Mulher, é um podcast de relacionamentos. Do blog, né, Pergunte a uma Mulher. E eu já tinha ouvido falar do Jovem Nerd, coisa e tal, porque eu acompanho o canal dele no YouTube, mas eu nunca ouvi o podcast. E aí eu conheci o podcast dela e fui procurando outros, ouvi o Nerdcast, conheci o 99 Vidas. E conforme o 99 Vidas foi passando, eu ficava um pouco chateado com o conteúdo e coisa e tal, e eu resolvi então fazer um podcast de games. E fiquei com aquela ideia de fazer, só que não tinha ninguém pra fazer comigo. Não tenho nenhum amigo na internet que entenda de games antigos e coisa e tal, enfim. Até que eu conheci o Alvanista, como a gente falou lá no episódio sobre o Alvanista, né? Eu conheci o Alvanista e lá no Alvanista eu conheci o Felipe, Felipe Zu aí. E conversando com ele sobre King of Fighters lá, inclusive, eu perguntei pra ele se ele conhecia podcast, coisa e tal, ele disse que não, aí eu mostrei pra ele alguns, ele foi ouvir, gostou, e aí a gente combinou de preparar pra começar o podcast. Nisso, num grupo do WhatsApp, eu conheci o Eduardo e o Felipe, eu conheci o Eduardo e o Diogo Paixão. E a gente combinou de fazer um podcast, mas eu disse que eu tinha outro projeto, coisa, enfim, se perdeu. E até então, não tinha ninguém, só eu e o Felipe, eu conheci o Neilson, lá também no Alvanista. E a gente combinou de fazer um teste, gravar um teste, pra ver como é que ia ser. E aí eu convidei, aí o projeto do Diogo Paixão e do Eduardo tava parado, né? E aí eu convidei eles pra participar com a gente do teste. A gente marcou uma gravação e o nome da gravação ia ser Alpha, porque como era um podcast de games, então o game sempre começa ali pelas versões Alpha, depois o Beta, depois sai um demo, enfim. A gente resolveu chamar de Alpha. Nesse cast que não foi lançado, participou eu, participou o Eduardo e o Diogo Paixão, né, Eduardo? É isso aí, cara. O que, que tu lembra dessa gravação, Eduardo? Cara, quase nada. A gente falou sobre os nomes que a gente ia escolher, lembra? A gente ficou lendo nomes lá no TeiaCast. Foi mesmo, cara. Tinha nomes. Altos nomes bizarros lá. Altos nomes bizarros, exatamente. O Neilson, o Felipe, não pôde participar porque ele tava com algum problema com o filho dele, se não me engano, na época. Então o filho tava doente, alguma coisa assim. Não foi, Felipe? Tu lembra disso? Isso. É. E o Neilson, Neilson, eu quero que tu conte aí, Neilson, o motivo pelo qual tu não participou dessa gravação beta, alfa aí. Rapaz, teve um abençoado do cara que contratou aqui, que tava mexendo na rua, né? Sabe o que que primeiro, pra eles asfaltar a rua, eles passam o trator, né, nivelando a rua, depois eles asfaltam, né? Rapaz, aí o trator é muito alto. Rapaz, o cara do trator salpocando os fios tudinho da rua, cara. Todos, os fios do começo da rua até o final, rapaz, o cara... todo mundo da rua foi lá encher o saco do cara. Você é doido, caraca. Rapaz, você é maluco, até fio de energia o cara pocou, rapaz, o cara é maluco. O pessoal ficou injuriado com ele, não sei como é que não lixaram o cara. Pois é, todo mundo comentou no dia, eu, o Diogo e o Eduardo, sobre esse motivo que o Neilson deu, que foi muito engraçado, cara. E aí, então, a gente gravou, eu editei, o pessoal ouviu, gostou, bababá, acharam que a edição ficou legal. E aí a gente marcou uma segunda gravação, e aí essa gravação a gente chamou de Beta. E nessa gravação participou eu, participou o Felipe, finalmente, participou o Neilson e participou o Eduardo. O Diogo não pôde participar nesse dia. Não lembro qual o motivo, mas ele não pôde. E foi muito legal. E esse podcast a gente lançou, é o nosso primeiro, tá lá no site. A gente lançou bem depois, acho que a gente já tinha uns 12 episódios, mais ou menos. A gente lançou ele. Ele tá lá no site, é só procurar lá. É muito engraçado, é muito legal. Você quer referenciar o MachineCast pra alguém, manda esse episódio aí que é muito bom. Só que a gente, aconteceu o seguinte. A gente entrou mais uma pessoa no grupo, entrou o Vantori, né? Infelizmente a gente teve um problema na equipe, teve muitos desentendimentos. E aí eu resolvi acabar. Primeiro eu paralisei por um tempo, depois eu resolvi acabar o projeto e parecia que não ia ser mais. A gente ficou parado por um hiato aí de quase 6 meses, mais ou menos, né, Nilson? Por aí? Foi mais um pouquinho, 7 ou por aí. É, 7, 8 por aí. E a gente lançou só o demo, o 01 e o 02. E mais um Retro Gamer Show ainda. Só isso. Foi durante esse processo de hiato que você lançou o 3, mais por nostalgia. Eu lancei que nem ia continuar. Isso. É. Aí lancei o 3 posteriormente, com uma mensagem lá que o projeto tinha parado e coisa e tal, enfim. Só que eu queria lançar porque já estava gravado, já estava editado. E ainda guardei mais um episódio ainda, que ficou na gaveta durante muito tempo, que eu lancei posteriormente. Nisso, eu resolvi, depois desse tempo, eu resolvi voltar, só que daí não era mais um podcast apenas de games, era um podcast de nostalgia em geral. Foi quando eu conversei com o Neilson, conversei com o Eduardo, conversei com o Felipe, e eles toparam e a gente lançou Cavaleiros do Zodíaco, que foi um sucesso. Primeiro episódio dessa volta. Ele é o nosso episódio mais baixado até hoje. O episódio 04 do MachineCast, o que mais tem downloads, né? Olha só. É um dos melhores. É a volta, hein, cara? Isso. A volta triunfal. É. Isso. Quem sabe algum dia gente... um da TC chega, né, velho? olha a treta. E adivinha quem é o Wick? Ah, moleque. E aí depois... nesse cast, tá, inclusive, foi duas partes. O Vitor Lemes participou com a gente, grande amigo nosso, Pugnates aí. Depois gravamos o 6, episódio 5, 4 e 5 é Cavaleiros. Depois o 6, que foi Mortal Kombat. E aí no episódio 7, eu convidei o Spider. Spider aí, Spider, conta aí como é que foi o convite pra te participar do Machine. Pô, daí você mandou um. A gente tava lá no Alvanista, já tinha um tempinho já. E você mandou um. Uma mensagem, né? tipo, eu ficava... Eu postava muito raramente, né? Meu lado social não permitia... Eu frequentava a Vanista com frequência. Mas eu sei que você mandou uma mensagem perguntando assim, ah, você gosta de podcast e tal? Então eu falei, ah, gosto e tal. Daí eu recomendei, né, pra você... É, daí eu recomendei pra você o 99 Vidas, né? Falei, cara, eu olha esse aqui e tal, não sei o que. Daí você falou, não, nada a ver, né? Tipo, é pra participar de um podcast. Daí eu falei, pô, né? Nunca pensei assim, mas que legal, né? Pode ser, sim, e tal. E aí a gente começou a conversar dessa história de gravação e assim eu vim parar no MachineCast. É isso ou esqueci alguma coisa? É, isso aí. Tá aí até hoje. Participou com o episódio 7, 8... E como convidado, e no 9 ele foi integrado aí. Foi integrado ao panteão. Ao panteão da equipe. A gente precisava de um herói pra salvar a gente, chamou o Spider-Man. Isso aí. Foi boa essa, Azul. É, passando mais um tempinho aí, com o Spider já na equipe, né? A gente começou a gravar seguido, gravar muitos episódios, nem sempre todos gostavam do mesmo assunto e coisa e tal, enfim. Nesse meio tempo o Felipe criou o podcast dele, daí ele ficou dividido nas gravações, e aí tá na hora de adicionar mais alguém. Foi quando eu conversei aí lá em meados do episódio 20, 21, se não me engano, eu conversei com o nosso amigo Zupão, que era um ouvinte já desde lá do Alpha, inclusive, né? Ele é um dos poucos que ouviu aquele episódio. Né, ô Zupão, conta aí como é que veio parar aí, cara. Ah, é isso aí. Eu comecei a ouvir podcast em 2010, mais ou menos. Eu comecei ouvindo o Jovem Nerd porque eu tinha comprado o livro Batalha do Apocalipse. Procurei na internet, não sabia direito o que era. Comecei ouvindo os caras por causa do livro. Depois eu fui procurando mais podcast sobre games. Fui parar no 99 Vidas. Num dos episódios eles comentaram sobre o Alvanista. Entrei no Alvanista, criei meu perfil. Daí conheci vocês lá, o MachineCast surgiu no Alvanista, e eu comecei a ouvir desde o primeiro, cara, porque eu gosto de podcast, eu gosto bastante, assim. E, cara, desde lá do beta eu comecei a ver a interação de vocês, o sotaque, o papo, a cultura diferente, das regiões diferentes de que cada um pertence, assim, dá uma química muito legal. Pô, e foi amor à primeira vista, cara. Comecei a ouvir desde o primeiro, até que no episódio 17, é o Coisas que Sumiram com o Tempo, você me convidou pra fazer uma participação avulsa lá. Eu gravei, curti pra caramba, gostei muito de ter gravado. E aí no final, acho que foi no final do ano passado, se eu não me engano, do ano retrasado, você me fez o convite pra entrar de vez na equipe. Puta, cara, foi... Eu foi curti passado, pra caramba. Final do ano passado. Final de 2015? Isso. É, que a gente gravou o episódio lá da minha indicação lá. Sim, exatamente. E desde o episódio 24, tamo aí, cara. Tamo na luta. Na luta e na labuta pra não virar um filho da... É, então. Sim, o Spider, né? Então, né, eu achei que esse podcast tava que nem uma panela de sagu, né, cara? Só bolinha. Caraca, foi boa essa, hein? Que merda essa? Só bolinha, só bolinha. Aí eu... Não, cara, eu tenho que conseguir, né, uma pessoa pra representar o público feminino, né? Até hoje você procura. Não, mas isso é um assunto posterior a tudo, né? Enfim, aí eu saí no Alvanista procurando lá, larguei lá que tava procurando alguém, coisa e tal. Enfim, me indicaram umas pessoas de 17 anos, né? Pra fazer um podcast de nostalgia. Beleza, né? Ok? O que é? Qual é a nostalgia? A criação da internet. Enfim, aí tá... Até que chegou, não sei como, não lembro quem foi que indicou, se foi o Eduardo ou outra pessoa, marcou a Tiziana na postagem, e ela veio falar comigo, e aí eu expliquei pra ela mais ou menos o que era podcast, ela mentiu pra mim que escutava Jovem Nerd, porque quando bota podcast no Google, primeiro que aparece é Jovem Nerd. Mentira, eu falei pra você que eu não escutava nenhum, não conhecia, não sabia nem o que era isso. Eu falei a verdade. E aí você disse, vou lhe explicar, podcast 101 for dummies. Aí eu falei, tá bom. que é que funciona, o que é que não funciona. Aí eu fui ouvir, e o primeiro podcast que eu ouvi na vida foi o Machine Cast. Olha aí. Começou muito bem. Tem que ser o primeiro em alguma coisa, né, Tim Blue? Tem que ser o primeiro em alguma coisa, o Machine Cast. Pois é. E aí eu disse pra ela, ó, você não vai poder zoar pra caralho. Ela, opa, é isso mesmo. Então ele prometeu que eu podia dar coice no podcast e ninguém ia reclamar comigo. Aí eu falei, é, porque na minha vida todo mundo reclama o tempo inteiro. Eu queria um lugar que eu pudesse dar um coice de boa. Aí ele me prometeu esse terreno, né, a salvo pra mim. Eu falei, então tá bom. Beleza. Então tá bom, né? Calçou a ferradura e tome coice na galera. Tome-lhe coice na geral, velho. Todo mundo na partida da ferradura. E desde então ela tá aí com a gente, sentando Hadouken em todo mundo, pra todo lado, não importa o que seja, e se mostrou aí um grande talento que vem sendo requisitado aí por outros podcasts e visado aí. O pessoal já me ofereceu várias quantias pelo passe dela, mas eu não abro mão. Se quem quiser levar o Neilson, o Eduardo, pode levar agora. Vai perder os pão de queijo, assim, mano. Né? Não leva não. Deixa aí. Nessa altura do campeonato, você vai ser o traidor. E então essa tem sido aí a equipe principal do Machine, desde lá do episódio 25, essa é a equipe principal. E vem dando certo aí, a gente vem cada vez mais adquirindo mais ouvintes e melhorando. Então, pessoal... Diz aí pra mim, quem gostaria de dizer, qual o podcast de todos esses episódios que já ouviu aí, pode ser qualquer um, inclusive, os mais recentes, que mais gostou. Eduardo, diz pra mim, Eduardo, qual que tu tem a maior lembrança aí? Não vale o 49, viu, Eduardo? Cara, eu acho que... Deixa eu ver qual que eu tenho a melhor lembrança. Ele vai abrir o site, o primeiro que aparecer ele fala. Não, cara. Não. Eu já sei qual é o meu de longe. É o cast of 30, cara, dele do Zu, né? Não. Eu acho. Ele nem eu se acho. Cara, eu acho que eu fico com o dos brincadeiras de infância, cara. Nossa, Eduardo foi no fundo do baú primeiro. Pô, isso é, cara, muito foda. É. Eu gostei muito de ter gravado ele, porque foi muito gostoso revisitar aqueles tempos das nossas brincadeiras e tal, as histórias que a gente... Foi gostoso compartilhar histórias, saca, da mesma época e tudo mais. Eu gostei bastante, cara. Até hoje, de vez em quando, eu escuto ele. É o que eu mais escuto. É, eu escuto ele bastante também, mano. É, eu também, vira e mexe, eu dou uma escutada, que é muito o engraçado é que toda vez eu escuto ele e vou olhar as imagens das referências, mano, e fico me abrindo cada... Com cada um, velho. Né, cara? E Spider, fala aí pra mim, Spider. Qual que tu tem a melhor lembrança, assim, que tu mais gosta? Putz, cara. Acho que um que eu gosto muito, assim, é o dos desenhos. Sabe? O que a gente fez, os desenhos. 13. É. Um dos mais famosos. Dos desenhos, o dos desenhos eu gosto bastante, assim. Inclusive, eu revisito ele com certa frequência também, sabe? Eu acho que tudo ficou bom naquele episódio, cara. Nossa vontade de querer gravar sobre desenho, falar sobre desenhos antigos que a gente via nas mais diversas emissoras, mas ao mesmo tempo tinha muita música legal também, sabe? Tipo, a gente tava num espírito assim muito forte de nostalgia também, eu acho. Então, tudo deu certo pra mim naquele episódio, assim, cara. Acho que a gente se alinhou muito bem naquele episódio. Olha aí. Legal. E antes da gente continuar aqui as nossas lembranças entre nós, vamos chamar um ouvinte aí pra conversar com a gente um pouco. Vamos ver o que ele tem a falar aí sobre as lembranças que ele tem do Machine. Boa noite, Carlos. Boa noite. Boa noite, Machine Cast. Boa noite. Olha aí. Cara, tu tá sendo, eu acho que, o quarto ouvinte a falar com a equipe do Machine Cast. Nunca tantos ouvintes participaram. Não sei se isso é algum prestígio, mas que seja. Olha, anunciaram que o mundo vai acabar aí no próximo mês de novo aí, setembro. Pode ser um presságio, né? Pode ser, quem sabe, né? Pode ser um sinal dos deuses. Mas aí, a gente conseguiu sair de agosto. Olha aí. que é, mês de agosto é bizarro. Mês de agosto é pauleira. Mas diz aí, ô Carlos, como é que tu conheceu o Machine Cast, cara? Cara, como é que, como é que chegou nessa zoeira? Pô, eu escuto um podcast já há algum tempo, né? Aí eu fiquei amigo no Facebook do Francisco, do TemaCast. Sim. E volta e meia ele sempre divulga, né, outros podcasts. Sim. E eu sempre dou uma olhada no que ele tá divulgando. Aí acabei conhecendo vocês através dele. Olha aí. Entrei no site, na época eu não assinava feed, né? É, e dei uma olhadinha lá no material. Eu falei, pô, minha cara, tudo velho que nem eu falando besteira, tá certo, sou eu. Esse é o espírito, velho. Se todo mundo tivesse essa consciência, não ficava com vergonha e ouvia o Machinecast. Ficar com vergonha de ouvir, pô, que coisa é? O cara fica com vergonha. Ah, não vou ouvir falar de desenho, de cavaleiros, de tokusatsu, porque isso aí é coisa de velho que já passou, né? É, eu sei, o cara que chega aos 40, assim, perto dos 40, e quer começar a negar a idade. Sim, aí começa sim. A passar na rua daí em cima das meninazinhas de 20, né? Acha que é o bolsão, chega na esquina e eu vou, tio! Aí fica revoltado, né? Mas tem que assumir, pô. A gente é velho. Tem que ser nostálgico. A gente não, viu? Acho que eu vou sair, porque eu tô fora dessa conversa. Falem de vocês. Isso é bem o comercial da menina da Suquita, né, velho? Da Suquita, ó, tio. Só sendo velho pra lembrar desse comercial. Quem me lembrou foi a Tíssimo. Olha aí. Aí. A zoeira não tem fim nessa vida, gente. Mas assim que é bom, né? É, verdade. E aí, o Carlos, qual foi o episódio que tu mais gostou de todos que tu já ouviu? Não sei, já ouviu todos? Já fez maratona? Começou... Cara, eu ainda não fiz maratona, mas eu ouvi alguns. Quando eu começo a ouvir um podcast, eu sempre ouço o atual e mais alguns antigos. Aham, e começou em qual? Eu não lembro, acho que foi de Fliperama. Ah, 20. Já faz um tempinho já. Começou 20 e poucos. É o 20. Exato, 20. Eu lembro ter ouvido esse. Não sei se é o mais antigo que eu ouvi. Sim. Porque eu também não lembro qual eu comecei. Você tá atual na tua lista de ouvir, assim? Você tem ouvido com frequência? Já ouviu de ontem? Sim, na treta. Puta, mano. Agora acabei de ficar com vergonha, foda. Su se retira da sala. Quantos pontos do peso lá? Essa vergonha não é a maior vergonha desse momento, né? É, não é. Tem vergonhas maiores que a sua. Sim. Mas quantos pontos fez lá, cara? Foi uma lavada, né? Foi humilhante. Olha aí. Eu tô lavado até agora, pô. Não precisa nem tomar banho. Levando em consideração os pontos que o Spider ficou pro Zupão, dos pontos que o Felipe ficou pro Eduardo, foi grande a diferença mesmo. Ah, mano, mas no Spider do Zupão os caras brincavam de errar, mano. Só eu errei no meu. Ah, vamos entrar em detalhe, é? Vai entrar em detalhe, é? Vai, opa, vai. Opa! Não. Revanche. Mas então, Carlos. Rapaz, Carlos veio aqui, plantou a treta, deixou todo mundo discutindo e agora tá ali, ó, só esperando. Só rindo, só esperando. Mas aí, Carlos, diz aí. É o novo quadro, é o 20 of Tretas. É, o 20 of Tretas, exatamente. Mas diz aí pra gente qual foi o episódio que tu mais gostou de todos que tu ouviu. Assim, que tu lembra, assim. Eu gostei de todos que eu vi. Não teve nenhum episódio que eu achei que foi... Porque, tipo assim, o podcast... Sabe que tu tá aqui só pra trocar uma ideia, não vai entrar pra equipe, né? Não precisa fazer média, cara. Pode falar a verdade, não precisa fazer média. Elegante, aí ia começar a mandar minhas mensagens aí, pô, tem uma vaga aí pra mim, pô, o emprego tá difícil aqui no Rio. Se tu souber quanto esse pessoal aqui ganha pra fazer, tu não queria vaga, não. É, tá todo mundo milionário, Carlos. Por isso que a gente grava depois do horário de trabalho, porque tá todo mundo rico. A primeira coisa que eu recebi, Carlos, nesse tempo todinho foi um pacote de maconha que o Edu mandou pra mim. Eu não ganhei nem um pão de queijo, ô Edu! Pô, a depender do esse pacote de maconha aí, paga uma grana, velho. É, porque o pão de queijo, até ele chegar lá, ele não teria qualidade. Então, a logística é complicada, qualidade. Poxa, rapaz, eu tô em São Paulo, é do lado de BH. Então, mas o pão de queijo ele tem que ser feito na hora ali, ó, quentinho. Isso, tem que ser. A erva não, a erva dá pra transportar lá pra casa do Zula tranquilo. Olha isso, chega a gente boa, manda... prensada, né? Eu ouvi falar que a erva colhida na hora é tão boa quanto o pão de queijo. Não que eu entenda alguma coisa. Eu nunca sim, cheguei... Mas... claro, claro que não. Imagina. É porque imagina. Aí, o Zoom manda... Mas é porque pra pegar erva, o Zoom manda o jumento de... O jumento verde dele, do anel, que ele jumento faz com que é um verde. É, ué. Mas, ô, Carlos, de que pedaço desse, do estrangeiro tu tá falando? Tu sabe que eu tô num país separado aqui de vocês todos aí, né? Você tá no Rio Grande do Sul, né? Isso. Pelotas, né? Não. Pelotas não. Pelotas é um lugar meio cabuloso. Não, Pelotas não. Pô, não falar que você é de Pelotas. Não. Engana. O pessoal do cast aí falou que tá de Pelotas. Não, eles são bando de mentirosos, cara. Bando de mentirosos. Não, pô, é Ponta Grossa, né? Ponta Grossa? Não, isso aí é Mato Grosso. Aí é no Paraná, né? Não, é no Mato Grosso. Pô, eu Mato sou, do, Grosso, eu sou do Rio, cara. Sou Rio de Janeiro. Tanto tô Rio de Janeiro. Bem no epicentro aqui das Olimpíadas. Ah, pô. Sou do Rio. Deixa eu desligar aqui, porque eu não gosto de ficar. Cara. Não, também não gosto. A gente tem que tomar cuidado agora com essa gravação aí, porque pode estar sendo filtrada pela Polícia Federal em risco de atentado de homem-bomba. Não, mas eles não filtram mais Skype, agora eles usam o Pokémon Go. É, Pokémon Go na rua. Assim que você vê um... Aqui que eu vejo um terrorista... Aqui não tá liberado ainda. Lá não, mas já estão vendo, já estão usando. Já tem altos lixomon lá no Rio dos caras das Olimpíadas, né? Ok, Carlos, muito obrigado, cara, por ter comparecido aí e conversado com a gente. Pô, foi um prazer aí te receber, cara. Eu que agradeço, um abraço aí, obrigado pelo cast aí, melhor qualidade, divertido e pra quem é velho, informativo também, que eu ouço muita coisa que eu não sabia. Olha aí. Valeu, cara. Esperamos, cara. A tua inscrição lá pro cast of tretas, viu? Cara, pô, o assunto que eu poderia participar, que era Marvel e DC, já foi, né? Ué, mas... Não, pode voltar, pode ter mais. Tem mais perguntas, pô. Com certeza, deve ter muito mais coisa pra saber. Mas nada vai superar a Kryptonita Rosa, né? Claro. Puta, aquela foi foda, mano. Kryptonita Rosa, velho. Puta, mano. Ele essa história mais de 20 anos, eu nunca vi esse troço. Pois é, olha aí. Eu aceito adversários, cara. Pode mandar um convite lá, me desafiando lá no nosso e-mail, que o Team Blue te coloca na lista lá, ó. Sem problema. Falou. Ficar esperando o dia que o Edu vai tomar uma surra, esse safado. Bota ele com o Neilson, aí eu quero ver. Tchau, Carlos. Tchau, cara. Tudo é bom. Falou, abraço aí pra todo mundo. Abraço. Valeu, Carlos. Valeu, abraço, velho. Agora vamos aí a mais um ouvinte aí que está esperando. Vamos saber quem é. Mais um ouvinte sorteado no sorteio honesto aí do Team Blue. Sorteio honesto. Sétimo ouvinte que a gente está conversando. Eu que ouvi. Eu que escolhi. Hello. Boa noite. E aí, cara? Boa noite. Bom dia. Bom dia. É, o cara é pois bom é, pra ele, é bom é. Dia lá, né? É verdade. Fala, Fábio. Beleza? Como é que tá aí a terra do sol nascente? Tá chovendo, mano. Hoje tá chovendo. Pô, o sol tá com raiva hoje. Hoje não teve nem sol, quanto mais nascente. Tá parecendo a nascente de um rio. Né? É, então, a depender da quantidade de chuva, daqui a pouco dá uma nascente mesmo, né, cara? Olha aí, Mas então, Fábio, diga pra gente como tu lá do outro lado do mundo, cara, onde tu está agora, foi... conhecer o MachineCast. Pô, cara, então, eu conheci, acho que foi por indicações de Facebook, que eu sempre tô procurando um podcast novo pra escutar, né? Aí... Um podcast novo ou podcast bom? Novo. Novo e esse outra história. Bom não estaria aqui agora, bom, né? É. Ainda bom, concordou você... ainda, olha só. Bandido. Ser honesto, né, mano? É nada, eu curti o programa de vocês, que é bem... Como eu falo, acho que o Spider acho que tem a minha idade, sabe? Então as ideias assim e a. Como fala? A idade bate o. Os gostos, as histórias parecidas. Os gostos, tá? Isso, as histórias, tudo foi meio parecido. E ele é do sul também. Não. Não, o Spider não é do sul, é de São Paulo. É, né? O Spider não, é do sul. Eu sou do sul, sim, cara. Ah, então, eu também sou do Paraná, né? Então. Olha aí. É meio perto ali, né? Sim, mano, mas tu falou que as ideias são meio parecidas e tal, mas tu também não gosta de pessoas, assim, que nem ele? Ah, mais ou menos, hein? É, gosto de pessoas, longe. Por isso que eu gosto de podcast. Olha aí, por isso que ele foi pro Japão, cara. Caraca, é o clone do Spider lá no Japão, velho. Vocês viram que eu não tô sozinho aí na minha cruzada. Caramba, velho. O cara tá ligado. Ou pela distância que ele tá, tu tá sozinho sim. Eu sou aqui de Curitiba, Fábio. Então eu entendo perfeitamente. Ah, é? É, então. Entendo perfeitamente. Pensa um pouquinho, cara, mano, que gosta de umas redes sociais, é o Spider. Tá? Ele gosta, bicho. É, o Fábio tem Facebook, então aí, ó. Olha aí. Pois é. Pra falar, eu tenho dois. Um só pro podcast e um particular, né? Literalmente. Ah, tu tem podcast também, Fábio? Não. Tem um só pros podcasts, entendeu? Ah, ok. Achei que tinha podcast também. E outro particular, não. Ah, já, bacana. Já tentei, já. Já tentou. Não dá certo. Que pena. Ficar só escutando mesmo. Tá, é isso aí. O bom é a gente descobrir o que a gente pode e o que a gente não pode. A gente não perde tempo. Mas diz aí pra gente, dos que tu ouviu até hoje, qual que tu mais gostou? Que do... Do Machine, bom, isso? Machine foi das músicas dos anos 90, 80 e 90? 80. É. 80, né? Pô, eu achei da hora aquele lá, porque foi bem a época que eu também tava no Brasil, né? Aham. Uh-huh. Então, eu acho que foi o primeiro até que tu ouviu, não foi? Oi? Foi o primeiro que tu ouviu até, se não me engano, não foi? Não. Não foi, não. Foi... Eu comecei antes, só que eu acho que... Eu mandei o e-mail mais ou menos nessa época, né? Que eu tinha feito a maratona, não sei o que, aí depois que eu mandei. Ah, ok. Isso. Ah, você fez maratona e já. Você já ouviu tudo já? Já. Eita! Caraca! Olha, caramba, aí, que emoção. Rapaz, hein? Se todo mundo fosse assim, hein? Tá melhor que eu, ele. É que eu tenho. Eu consigo escutar no serviço, né? Então, 12 horas de trampo. Você calcula 12 horas de trampo todo dia, 10 horas no mínimo de podcast. Caraca, mano. Caraca, velho. Eu sei bem que é isso, né? No meu início era assim também. Era só ouvir, né? Então não tinha que editar. O cara começa a editar, já era. Não escuta quase nada. Aí também, tipo, como eu escutava muito, tô com 180 feed agora. 180 e poucos. Sim, mas só dois ou três que prestam ali, né? Tipo, Machine, Los Ticos e o Conversa Nerd Geek, só. Não, até que tem bastante. É que tem muitos fora do grupo ali, tá ligado? Então, eu tô nessa pegada de fazer maratona e mandar o feedback pro pessoal, né? Eu mandei pra vocês, né? Sobre alguma sugestão das coisas. Sim, eu faço com todo mundo, entendeu? Sim. Pra poder ajudar a mídia em si, né? Não, então, é bem legal esse tipo de ação, né, cara? Ele tá lá do outro lado do mundo, tá ouvindo uma porrada de podcast, porque ele tem um tempo, ele tem uma maneira de conseguir ouvir, de repente até distrai ele no serviço, assim, é até um negócio legal. Ainda manda um feedback positivo pros casts, pra dando opinião, sugestão, é bem legal, cara, bem bacana. Parabéns, das, sabe? Das pela críticas atitude dele construtiva. Também, fala, é, então, muito legal, cara, muito legal mesmo. Feedback positivo nem sempre, viu? Então, mas o que é bom, mesmo que seja negativo, você faz críticas construtivas, pô, isso aí ajuda isso muito. Eu pontuo, entendeu, né? Questão de chegar e falar, não gostei, acabou. Não, falo, eu não gostei disso, né, e dou uma explicação, né, entendeu? Isso. Isso assim ajuda bastante. Isso ajuda mesmo, bastante a gente. Isso daí, na verdade, isso daí começou mais com o Los Ticos, tá ligado? O Los Ticos e o Minuto de Silêncio. Comecei com eles, né? Mandei um feedback bem detalhado, aí os caras me responderam, abraçaram algumas sugestões minhas. Aí eu, tipo, falei, funciona, né? Os caras já estão andando aí. Eu tô fazendo com todo mundo que tô escutando agora, né? Principalmente os novos, né? Sim. Pra ver se dá uma levantada. É melhor ainda, pá. É. Porque os caras, como fala, quando você é novo, você não tem um norte, não sabe o que, se o pessoal tá gostando ou não, né? Se alguém te direciona, né? Acho que fica mais fácil, né? Eu acho. Muito mais fácil. Isso. Muito mais fácil. Fábio, você pegou a mania dos japoneses aí, né? Tudo, né? Como né? Né? É, falando muito, tipo, né? Mas pior que é mesmo, a gente que fala não percebe. Mas fala mesmo. É igual os bar do Team Blue aí. Bar? Você nunca fez isso? É, bar. É. Mas eu também falo, né? Fábio, muito obrigado aí, cara, por comparecer e trocar essa ideia legal com a gente. Espero que tu continue nos ouvindo aí até o episódio 500, se for possível. Aí. Ah, eu que agradeço aí pelo convite aí. Eu espero também que vocês continuem aí com esse trampo aí. É aquele negócio, talvez eu não vou estar tão presente agora, porque vocês já estão estruturado agora, tem uma galera legal seguindo vocês, então só quando vocês derem uma escorregada ou falar alguma porcaria que eu não gosto, aí eu posso aparecer do nada aí de novo. Ah, apareça, cara, apareça. Mas quando a gente falar alguma coisa que tu goste, pode aparecer também, cara, não tem problema. Ah, de boa, não, com certeza. Vai ser difícil, mas aparece. Beleza. Tchau, cara, muito obrigado, abraço. Bom, então. Abração, valeu, Fábio. Abraço. Obrigadão. Falou, Fábio. Valeu, Fábio. Então, vamos chamar aí mais um ouvinte. Boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ó, Petros. E aí, tudo bem? E aí, tudo bom, Petros? E aí, cara, tudo tranquilo? Tranquilo, acabei de cair de paraquedas aqui, mas beleza, vamos lá, né? Eu soube que é especial de 50 episódios do MachineCast, é isso mesmo? 50 episódios, é isso aí mesmo. 50. Caraca, mano. Dá pra acreditar que essa bagaça tem 50 episódios? Acredito, mano. Eu acredito. Parece que foi ontem, né, bicho? Foi ontem, cara. Pai, esse bicho tá maconhado mesmo, velho. Bora, bora. Mas fala aí, Petros, como é que foi que tu conheceu o MachineCast, cara, que tu começou a ouvir hoje? Cara, eu comecei a ouvir hoje. Pois é, eu comecei. Nossa, não, sério, mano? Sério mesmo. Eu só comecei a ouvir hoje. E eu conheço o MachineCast, acho que desde há uns 3 ou 4 meses. Quando eu ouvi o comentário do Tim Blue ter sido lido nos comentadores, dele reclamando por que o nome do MachineCast não tinha sido mencionado na leitura de comentários do episódio anterior. Foi aí que eu conheci o MachineCast. Ah, não, é que os cara leram o meu nome como se fosse uma equipe. Ah, a equipe lá do Team Blue. A equipe Team Blue, né? Não sei o quê, blá blá blá. E não leram o nome do podcast. Leram de todo mundo, todos os comentários, mas não leram do MachineCast. Depois eu mandei um e-mail perguntando por que eles tinham, né? Conceito. Que eles não tinham lido o nome. Aí tornou uma piada. E eles seguiram com essa piada durante vários programas. E aparecer lá, continua. Continua essa piada até hoje. Se tu mandar mais um comentário, eu vou continuar a piada. Mas Team Blue é de qual podcast? Ah, do MachineCast. Fala de novo só pra lembrar. Ah, do MachineCast. Pelo menos estão dizendo nosso. Estão mencionando, né, mano? Deixa a piada rolar. É. Não, deixa a piada rolar, que é melhor. Que se ele reclamar, vai ficar pior. Foi assim que conheceu, então. É, foi assim que eu conheci. Aí, tu aquela mensagem lá no grupo do Telegram, que hoje ia rolar a gravação. Eu falei, caramba, mas se eu tentar participar, eu não ouvi nenhum programa. Como assim? Mas aí, que a gente abriu oportunidade pra quem já ouviu todos e pra quem não ouviu nenhum. Olha aí. Exatamente. Pra quem quer virar foto daquele que não ouviu. É, olha aí. Ele não tá entendendo muito bem o que a gente tá falando, porque ele tá falando e ouvindo o outro podcast ao mesmo tempo com a gente, entendeu? Pra tentar escutar o mundo. Mas, Petros, me diz o seguinte, cara, de todos os 10 minutos que tu ouviu, qual foi o que tu mais gostou? Eu gostei mais daquele que tu me mandou, que é aquele sobre Mega Man. Foi esse único que eu ouvi, 10 minutos. Cara, só tu e o Vitor Urbatan que gostaram daquele cast lá, cara, porque ninguém ouve aquilo. Não, eu vou ouvir porque... eu vou ouvir porque eu começou, muito, né? Agora é questão de honra. É, agora é questão de honra. Comecei, não sei se eu vou fazer maratona, porque eu tenho quase 120 feeds no agregador. Ave Maria, é a gente podia ter conseguido uns ouvintes que tem só 20, mas Petros, 10. Mas, Petros, esses outros feeds seus aí é tudo 3 por 1 real. O negócio é ouvir uma podcast. Sai com esses podcasts aí que nem te responde. Suas mensagens ficam ao além. Nós responde todo mundo. E nós aqui... fala, chama pra participar, né? Chama pra participar. Agora tem cast aí, Fih, que você pode escrever um livro que o cara tá nem aí com vocês, velho. É isso aí mesmo. Pior que é verdade. E aqui tem maçã, Pedro. Pode vir que aqui tem maçã. Ele não sabe o que a gente... Ele não sabe o que é isso, Felipe. Ele não tem referência. Eles duvidaram que a gente leria montanhas de texto na leitura de e-mails, mandaram pra gente montanhas de texto, e elas foram lidas, né, Tim Blue? Sempre, sempre. Todas elas. Até spam a gente já leu. Até e-mail em inglês já foi lido aí. E-mail em inglês, exatamente. Olha aí. Caraca, vocês leram e-mail em inglês, não é possível. É, a gente leu e-mail. O Tim Blue tentou aí, aqui, né? Desafio dado é desafio cumprido, meu caro. O próximo é em japonês agora. É, o Murakami. Ah, esse Murakami. Eu deixo esse desafio estar gravado, você ler e-mail em japonês. É, Mas a gente fala japonês também, é que tu não ouviu, cara, tu não sabe. É verdade. O Neilson se garante, Neilson. É, Neilson aqui é o nosso correspondente japonês. Ele tava altos papos aqui com o Murakami recém, antes de tu entrar. Ah, legal, o Murakami participou, que bacana, cara. Isso. O segundo episódio do Machine Cast, eu posso começar por esse 50 e comemoração de 50 episódios, cara. Deve ser um episódio, deve ter ficado legal. O episódio nem saiu ainda e já tô dizendo que vai ficar legal. É porque você participou, né? Melhorou a qualidade. Ah, que isso. Que isso, Murakami é gente boa, cara. Cara, é porque esse é o poder da viagem no tempo, cara. A gente ainda nem acabou, a gente já tá vendo lá o resultado do futuro, tá vendo? Isso. Viajar no tempo é assim mesmo. Essa viagem assim como é a gente diferente, sabe, viu, que, assim como a gente sabe que os que já passaram são uma merda. Asfajoso é o nome do podcast, né? Machine Cast, Viagem no Tempo. Exato. Tá certo. Olha, ele pegou a referência no 50º episódio, olha só. Não, pra ele é o primeiro, mano. Sim, pra ele é o primeiro. O gol de primeira, velho. Bicho é foda. Petrus vai fazer uma maratona reversa, começa de 50 e vai decaindo. Isso, isso. Não, é isso que eu chamo de descer o feed. Eu vou Petrus, descer o feed. Tem caneta aí, Petrus? Não. Tá, se não tiver caneta, abre o bloco de notas e anota aí, olha só. Edu, Spider e Neils. Edu, Spider e Felipe. Episódio. Escuta aí, Petrus. Episódio 10 sobre uma coisa boa, uma coisa ruim. Ah, esse é excelente. Esse é legal demais. Outro. Fala aí, Zupão. Fala um Zupão pra ele. Ah, o Beta, o Brincadeira de Criança. Esse aí não pode faltar também, cara. Episódio Beta. É o primeiro lá do site. Lá. Se procurar no o primeiro, é o menos um. Vá fazer xixi antes de escutar, senão você vai se mijar de rir. Eduardo, indica um aí, Eduardo. Cara, eu passo pra você a indicação do nosso cast sobre o Michael Jackson, velho. Que é um mais recente. Que é o único que ele lembra. Não é, não. Não, tudo bem. Então eu faço indicação de outro, então, cara. Eu faço indicação do cast sobre Yu Yu Hakusho, que é o melhor anime que já passou na TV brasileira. Teu rabo! Fala aí, Nilson. Um anime, mas tudo bem, vamos lá. É bom, mas aí não pegou é pesado melhor. Então, se você não curte anime, então fica com o desenho dos anos 90. É, número 13. Eu sou de 95, 13. Cara. Episódio 13 sobre... Caramba. Spider, fica aí, Spider. Spider. Ô, Petrus, escuta o Sketch of Treta, você vai curtir mais. Pronto. Oh. Eu soube que a Baioneta gosta de fazer uma treta, né? Uhum. É, então. A Baioneta é a rainha da treta, rapaz. Sim, é a Denise da treta. Chegou, foi participar de uma gravação com a gente no Fermata, que vai sair daqui a alguns dias, que ela chegou causando lá. Quase expulsou a gente da chamada por a gente não ter jogado Zelda. Cara, não, pera aí, o Tim Blue, pode roubar ele aqui agora, né? É, pois é. Jogou Zelda. Mas aí, deixa o Spider fazer... Se Zelda, tem que desligar, né? Ô, Nilson, pode ir, rapaz, Nilson. Se não jogou Zelda, você fez uma boa ação ao mundo, cara. Quanto ódio. Mas aí, gente, deixa o Spider fazer a indicação dele aí pra gente acabar. Ah, cara, eu ia indicar um aqui. Você gosta de Mortal Kombat? Putz! Você gosta ou não? Cara... Gosto na medida do possível. Não acho o melhor jogo de luta, mas... Não. Ok, você só precisa gostar um pouquinho. Você pode ouvir lá o Machine Cast 6, que é o Escolha Seu Personagem Sub-Zero lá. Nossa. É muito divertido, cara. É um episódio sobre o Sub-Zero ou sobre o Mortal Kombat? Não, é Sub-Zero. É sobre o Sub-Zero, cara. Caraca, que bacana. É eu realmente não sabia. bem bacana. Lá você então, vai conhecer até a música. Sub-Zero tem até musiquinha, cara. Vai lá que você vai conhecer. Eu acho que pra começar é bom, assim. Pra você começar é bacana. Yeah. Então, ali tu depois... já começa a perceber quem é as figuras. É, exatamente. Muita não, já tô percebendo a figura lá. Desde agora, né? Já tô percebendo a figura desde agora. Olha. Mas antes de eu ir embora, porque eu acho que vai ter uma pilha de ouvintes querendo participar também, queria parabenizar vocês por isso. Tu quer ficar aí mais uma hora pra ficar? Não, se eu puder ficar, não tem problema nenhum. Mas aí, como eu sei que vocês são um podcast famoso e que tem pilhas de ouvintes, lembro, pilhas sim. de e-mails, então é melhor sim. dar espaço pra galera. Sim, nossa, claro. Vai ao VAC, é alcalinos. Sim, na verdade, ah. tá mais. A gente deve estar mais pra pilha Rayovac amarelinhas, né? Isso. Aquela que o coelhinho dias. Cai, tá ligado? Que é o coelhinho aquele com a outra pilha que não é a Rayovac. É. Mas diga aí, Petro, diga aí. Não, eu queria parabenizar vocês pelos 50 episódios, os dois podcasts que eu participo não chegaram ainda a 50 episódios, os dois que eu hostei estão parados até agora, então realmente não é todo podcast que chega a 50 episódios, mesmo com a quantidade de informação que tem hoje para fazer podcast, para produzir, pra, com tanta informação que já dá para encaminhar muita gente a fazer o seu próprio, ainda são poucos que chegam a 50 episódios. Vocês estão fazendo um ano ou só 50 episódios mesmo? Já passamos de um ano, vamos pro segundo. Já passaram, ó, mais um feito, já passaram mais de um ano, que também não é fácil. Então eu quero deixar um parabéns pelo bom podcast, apesar de eu não ter ouvido, mas já ouvi muitas pessoas recomendar. E o próprio Team Blue já recomendou pra caramba ele. É da equipe, eu tava fazendo mais que obrigação. Mas continue com excelente trabalho, vou ouvir esses episódios que vocês me recomendaram. E qualquer coisa, estamos aí. E outra coisa, só uma última coisa antes de ir embora. Eu deixo comentários muito grandes, então eu quero que vocês leiam tudo. Fica. Pode mandar, sinta-se à vontade, será lido rapaz, com honras. Manda em japonês rapaz, aí que o Nelson vai ler. Sua muralha de texto, você pode mandar muralha de texto que a gente lê. A gente já leu o Everest de textos aqui já. Assim, eu não sei se o Tio Blue já ouviu, batendo na panela que eu faço, que eu rosteio. É um podcast. Faça aí teu jabazinho aí. É, pois é, vou do começo. Eu faço parte do portal Cultura Nerd Geek, tem o Conversa Nerd Geek, o Zcast e o Fermata Podcast. O Conversa Nerd Geek sendo sobre coisas nerds geeks, como o nome diz. O Zcast é sobre coisas de terror, coisa mais ligada ao sobrenatural, assim. E o Fermata é sobre um podcast musical que tá começando agora, mas que é um bom podcast. Recomendo vocês todos a ouvirem. Tem dois super episódios até agora. Fermata, hein, gente? Super recomendo. Pois é, a Baianeta, inclusive, já gravou com a gente lá. Com a gente não, com o Léo, que eu não faço parte da equipe. E os outros dois podcasts que eu rosteio é o podcast Fora da Caixa, que é um podcast que eu gosto de dizer que é fora dos padrões da caixa podosférica. E o Batendo na Panela, que é um podcast sobre podcast, eu faço review de podcast, trago os pontos positivos, negativos, dou recomendação de pauta, recomendo episódios. E estamos aí. O que eu ia dizer sobre o Batendo na Panela é que eu já cheguei ao ponto de... No Batendo na Panela eu tenho uma tradição, que depois que eu ouço os podcasts, do podcast que eu vou fazer episódio para gravar, eu mando um e-mail com todos os comentários, que eu comento em todos os episódios de podcast que eu ouço. Eu já cheguei ao ponto de mandar um PDF com 4 páginas de comentário. Caraca, isso vai ser um troféu, velho. Vai ser uma platina. Gente, mano. Acho que a gente tinha que começar a fazer uma competição separado. Dos comentários. Não, é uma competição dos comentários, que tem aquele rapaz lá que manda usa muralha de texto não, também. É ele mesmo. Que ele manda, tipo, 3 páginas e meia, o outro manda 4, a gente tem que começar a fazer uma competição. Você vai ganhar um artigo de maior muralha de texto, maior do que a do Darley ainda, né? Que aí, pois quem, é. Quem mandar a maior muralha de todas vai ganhar uma maçã do Neilson. que delícia. Eu tô rindo de uma piada que não entendi, mas ok, paciente. É, vai ter que fazer uma maratoninha aí pra entender. Vai ter que fazer uma maratona ou assistir o episódio do Pica-Pau jogando beisebol, aí tu vai entender. Esse eu assisti, olha aí, eu posso. Olha aí. Petros, muito obrigado aí pela tua participação, cara. Que isso, eu que agradeço pela singela participação. Desculpa ter estragado um pouquinho aqui a participação, eu sei que não, deve ter ouvintes aí gritando pra entrar aqui, mas Como eu falei, parabéns pelos 50 episódios, galera. Continue nessa jornada que às vezes é difícil, mas é muito gratificante. Continuem aí nessa. Certo, valeu, Petro. Valeu, Petro. Obrigado, cara. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais. Valeu, cara. Vai, Edu, para de fumar maconha aí. Então, estamos aqui com mais dois camaradas aqui, dois parceiros aí de podcasts, né? O Douglas e o Sr. A. Boa noite! Boa noite, boa noite. Sou eu. Boa noite. Boa noite. Achou uma vaga de 12, Sr. A, pra estacionar? Que filha da puta. Tava demorando aí. A internet tá lenta, mais do que eu. mas não deve estar mais que Edu, não. Que Edu aí tá demais. Opa! Essa foi da boa hoje que ele tá. Que... Mas aí temos aí, ó, o nosso querido amigo Douglas e o Alexandre, aí, que é o nosso querido Sr. A. E também são ouvintes aí do Machine Cat, pelo menos é o que eu espero, né? Enfim, pelo menos o que eles participaram aí, pelo menos, né? Mas... A gente fala, né? Vamos começar pelos mais velhos, né, Douglas, pra manter o respeito, né? Beleza. Senhor A, diga aí, senhor A, como o senhor conheceu o MachineCast? Cara, memória você sabe que não ajuda, né? Mas a idade não ajuda. Provavelmente cheguei a vocês através do grupo do podcast BR. Eu lembro que a gente trocou ideia, depois eu comecei a ouvir. Eu lembro que um dos primeiros que eu ouvi, se não me engano, foi um de séries antigas. Antes desse de série. Agora me falha a memória qual foi. Ó, o senhor A começou pelo último agora que saiu. Não foi isso. Ai, o de séries é o 44. Não foi esse recente, 44. Não. Foi um antigo. Não um tem nenhum tempo. De séries antigas, senhor A? Ah, você quer que eu lembre mesmo? Talvez tenha lembra, filme. Lembra, lembra. Até que não foi Douglas, lembra? Fala pra ele quando é o próximo encontro de Alzheimer que vai ter. Segunda-feira. Provavelmente tenha sido de filmes antigos, hein? Foi o primeiro que a gente fez. Foi mais ou menos a mesma data que a gente se conheceu. Senhor A, que vem desde lá, olha, desde 2014, o Senhor A aí vem dando uns toques e ajudando a gente aí a melhorar a qualidade do MachineCast, né? É o famoso palpite errado. E aí, Douglas, como é que conheceu o MachineCast, Douglas? Eu conheci o MachineCast através do... No dia que tu veio gravar, né? Não. O Sr. A me indicou um que ele participou, acho que foi de Messenger, os bate-papos lá, foi sim. O primeiro que eu ouvi. Daí depois eu continuei escutando, e tô com esse vício aí até hoje. O que tu achou escutei... do episódio 49, Douglas? 49? Ah, por número tu me ferra, né, cara? 49? 49 não saiu ainda, não tô louco. Olha, já tá esperto. Que bom. Agora a gente pegou. O Douglas é o seguinte, até então, você perguntava assim, quantos podcasts você ouve? Um. Só Nerdcast. Ah, tá não, ouve mais é esse aqui. É verdade, Douglas, isso aí, cara? Mentira. Não, isso já aconteceu faz uns 60 anos, né? Que o senhor tem... Aliás, sabe quando é que vai ser o primeiro encontro de Alzheimer, senhor? Eu já te falei quando é que vai ser o encontro de Alzheimer? Encontro de quê? Caraca. De Alzheimer? Então. Eu conheço. Mas e a maratona? Nada? Tá falando pra mim isso? Maratona? É. Nada. Quem me dera ter tempo. Não, mas eu já escutei bastante, tá, seu falador. Eu já escutei. Ah, é? Eu te muito um dos jogos que eu mais gosto. É bom, né? Gostei aí, eu também escutei o de zumbis, né, porque era meio obrigatório, os de Michael Jackson, séries antigas, o Alvanista, eu acho que Mamonas também, e tô escutando outros aí. Mamonas foi bem legal, cara. Eu achei que você ia ficar nas últimas edições, até que tá bem espaçado. Eu vou indo lá abrindo e pegando e olhando, e eu vou indo pelos... Primeiro eu escuto os que mais me interessam, depois eu vou indo... No resto, na rapa. Porque vocês são muito velhos, desculpa. Tá certo, já tomou tua mamadeira hoje? Já. Tipo, que hora que você chamou o Douglas pra gravar? Já esqueceu, né, velho? Você chamou agora? Ou tem dias que você chamou? Já, faz um tempinho já, porque... Então ela ouviu tudo que ele falou isso da hora que você chamou até agora. É. Mentira. E aí, senhora, de todos que o senhor já ouviu, qual foi o que o senhor mais gostou? Cara, eu por... pela questão do saudosismo... Já perguntei isso pra ele, não perguntei? Ah, não, não perguntei, desculpa. Não, qual mais gostou, não. É encontro de Alzheimer, vai ter. É. Queria saber quando é que era o encontro, tá aí, ó. Vem, Edu. Foi. Isso é bandidagem. Cara, pra mim, os que eu mais gostei foi o de fliperamas. Ah, eu gostei muito de fliperamas. Pela aquela questão do. Era o tiozinho do fliperama, né? É, eu vendi a ficha. Né? Ficava separando a briga dos moleques, chorala. Não, briga você não separa, briga deixa rolar, que senão pode dar problema. É isso ainda aí. Toca e ainda toca duas facas. Cara, teve um episódio num fliperama que eu frequentava que um guri chegou pro outro e abriu a testa dele com um soco inglês. Você viu o nível. Caraca, velho. Pra você ver o nível do lugar que era. Deve ter sido na Leste de São Paulo isso aí, velho. Ah, isso aí é Minas mesmo. Minas Gerais. Nossa, é muito na mineiro. Olha, de uma chamada só. Tá explicado. Só faltou a Thaís Souza, aí sim. O outro foi o de filme, que eu também gostei muito, e recente agora de série. Olha aí. Séries antigas. É puxa saco, né? Puxa saco, né? Do participante aquele, mas tudo bem. Espera até o Léo Lopes participar, então. Ilustre do Salles. Espera até o Léo Lopes participar, o Douglas, então. É, não, é. Tem comentários. Ele vai colocar no perfil dele, mas tudo bem. Ele vai entrar, eu vou chamar ele pra participar, daí ele vai dizer assim, Léo Lopes, me engravida. Nossa, vai fazer que nem o Petrus fez lá isso. No episódio que ele participou com o Igor Alcântara, né? Mas aqui o Léo Lopes é concorrente, cara. Ele é alemão, igual o baiano. Alemão. Ah, meu Deus. Como assim igual o baiano? Olha, a Tiziana já... É, eu não entendi, não. Já aproveitei. Referência de tropa de elite, o baiano, quando ele tá falando que os caras é inimigo, é alemão. Ah, entendi. Cara mal, velho. Ele salvou de um Hadouken agora. Mas ele escapou por pouco, porque, rapaz, desviou igual o Matrix, velho. Porque a barra especial tá cheia, né? Gostou ligeiro. Falou a palavra baiana, Tiziana já deu 3 barras cheinhas na hora ali. Não, eu tava aqui distraída, não vou mentir. Eu cheguei a olhar pra tela do computador. A barra ficou Max, já pra dar um. É, e larguei até o que eu tava pensando. Soltar aqui. O rage. Certo. Mas então, pessoal, muito obrigado aí por vocês comparecerem aí. Vocês que são lá do Portal Cultura Nerd Geek, né, Douglas? Faça aí o seu jabazinho. Ixi, pode falar de todos os podcasts que tem lá? Pode falar só... de todos os podcasts. Então, lá no Portal Cultura Nerd Geek, além de muito conteúdo, né, que a gente escreve... A gente não, né, porque eu sou vadio, mas o resto do pessoal aí escreve coisa pra caramba. Tá pagando isso pra quê, né? Tem muita resenha, tem muitos contos, bastante coisa sendo escrita lá, vale dar uma conferida. Além de todo esse conteúdo escrito, nós também temos os nossos podcasts. Lá tem o principal deles, que é o carro-chefe lá do portal, que é o Conversa Nerd Geek, né, que o senhor edita aí. Também tem o Zcast, né, que é um tema mais terror e tal, que é hosteado pelo Léo Oliveira e editado por ele também. Pelo Léo também tem o Fermata Podcast, que é um podcast musical, né, editado e hosteado pelo mesmo. Não existe isso, segundo a Fabiana, tudo bem? E depois tem o Flash News, né, que agora tem a edição ilustre aí do nosso amigo Tim Blue, que bonito. Ó. Olha aí. Esse é meu parceiro. E hosteado pela Thay, a famosa host do mal, né? Eu acho que eu não esqueci de mais nada, né, senhora? O que tu acha aí? Não. Tem que falar daquele outro nome. A edição vai cortar e vai deixar só portal culturanerdgreek.com.br. Então tá bom. A edição vai deixar só assim, editado pelo Tim Blue. Tá bom. Mas, senhorá, diga aí, senhorá, seus projetos. Ah, eu tenho uns projetos de ficar rico, morar na fazenda. Enquanto isso não vai, o pessoal pode me achar no... editor-a.com.br e precisando de edição a gente edita de vez em quando ou repasso, terceirizo. É, de graça? Ah, de graça minha fase já passou. Chega. Então o Douglas tá mais pobre. É. Então, pessoal, muito obrigado por ter comparecido aí hoje nesse especial conosco aí. São 50 episódios. Alguns de vocês aí já participaram com a gente. Espero que vocês possam participar aí nos próximos 500, se for o caso. Não posso deixar de dar os parabéns e desejar muito sucesso pro pessoal do MachineCast, que é um podcast que eu gosto muito. É, exatamente. Muito obrigado. Aê, muito obrigado. Obrigado. Muito sucesso para vocês lá também. Obrigado, obrigado. Depois eu também passo minha conta. Dos primeiros, velho. Dos primeiros. Falei... O quê? Falei o que combinamos, né? Falei o que sim, vocês pediram. Sim. Isso, tá bom. Isso. Confere depois lá. Eu não tô recebendo nada, não. Que história é essa aí? Não, mas que é. Você passou a conta errada pro Timbu, cara. Passa a conta direitinho lá que você vai receber. Confere depois, né? Confere, depois confere depois lá. Confere depois lá. Ô, senhora, depois eu vou te passar o número do AA, viu? Alzheimer's Anônimos aí pra você. Pode deixar. Tchau, gente. Mas abraço. Tudo escrito. De bom aí. Valeu, galera. Falou. Abraço, gente. Certo, pessoal, terminamos aqui a nossa cota de participantes, né? E eu esqueci de mencionar, teve um sorteio aí, um sorteio de um livro aí do Anjos... como é o nome do livro, Eduardo? Aquele do Eduardo Spor, como é o nome? Filhos do Anjos e Demônios... Anjos e Demônios? Não, não. A Batalha do Apocalipse e o Anjos da Morte. Anjos da Morte. Teve aí um sorteio do livro... Anjos da Morte aí do Eduardo Spor aí, um sorteio honesto aí que eu escolhi pra quem eu vou dar o livro, né? Honestíssimo, é. Medo. Aí o livro vai ficar com o Team Blue mesmo, pronto, acabou, não, valeu, não. Galera, tchau, abraço. Então eu vou pegar todos esses participantes aí, né, do cast e vou fazer um sorteio entre eles, né? E depois eu falo pra eles quem foi o sorteado, divulgo nas redes sociais aí. Só pra quem participou. Certo? Bom, então agora que a gente terminou aqui a parte dos ouvintes, vamos retomar lá a parte das indicações de episódio, né? Felipe, indica aí, Felipe, um episódio que tu mais gostou. Ó, eu tinha gostado mais do Beta, mas eu vou mudar, né? Já que já indicaram, eu vou indicar o 8 aí. Tokusatsu primeira temporada, parte 2. Ficou muito foda, velho, esse episódio. E a trilha sonora é genial. É muito boa mesmo, né, cara? Muito boa. Puta, muito boa. Gostei muito de gravar. Certo. Siana! Olha, pra mim, o episódio que eu mais gostei de gravar, que que mexeu comigo, assim, foi o do Livros de Infância. Eu imaginei que você fosse escolher esse episódio aí. É, foi o que eu mais gostei, assim, que eu falaria, tipo, acho que umas 4 horas sobre aquilo. Então tá. Neilson, então, Neilson, só falta tu aí fazer a tua indicação de podcast, cara. Qual foi que tu mais gostou e que tu quer indicar para os nossos ouvintes aí? Eu indico o episódio número 20, que foi do fliperama, das tretas, nossas tretas das antigas, né? Só faltava sair tiro. Só não saiu tiro porque a gente foi embora, né? Deixou. Na verdade, não saiu tiro porque eu não tava lá, né? Não. Se tivesse, tinha saído o tiro. Não, é porque você não ouviu. O cara botou a arma no meu irmão, então a gente. Vambora, deixa ele com a ficha aí e vambora. É. Foda. E sem falar da tia da samurai lá, né? A tia grávida samurai. Pois é. Uma coisa que eu lembrei de falar agora rapidamente aí, pessoal que só escuta o MachineCast pelo feed, vocês não sabem o tanto de nostalgia e referências que vocês estão perdendo ao não entrar no site. A gente tem muita coisa no site lá. A gente tem os textos que o Edu faz cheio de referências. Eu vejo podcast grande com mais de 500 episódios com 3 linhas de texto. Será que o pessoal não gosta de ler? Que seja, vai lá, prestigie o trabalho do Eduardo lá no site, que é muito legal. Outra coisa que a gente tem lá também são as artes, né? As artes aí tem várias referências, algumas assim são até melhores que o episódio. só pela referência. E outra... Mas então, é besta. Outra coisa é os links... das referências, das coisas mencionadas no site, no cast, coisa e tal. A maioria delas sou eu quem fez, Mas o Zupão aí tem assumido essa responsabilidade que eu tô pensando seriamente deixar pra ele, definitivamente. E Laia. E tá sensacional, cara. Ele só não bota referência da intro porque já tem. Senão ele colocaria. Que ele mesmo é a referência, né? Player. Que... É, colocar uma gif lá do Zupão dançando. É, o Zupão, é isso mesmo. O Zupão está se tornando referência em referência. Olha aí. Olha. Então, entrem lá no site também, prestigiem lá o trabalho lá do Zupão com as referências aí. Ó, tem e as vamos... engraçaquetes também, né, cara? Você não as pode faltar, né, cara? Engraçaquetes, cara. Pô, o pessoal não vai na engraçaquete votar aí, ó. O pessoal tem que votar. Essa última engraçaquete aí teve... O, eu, se eu não me engano, tem pessoal votando na Blue Ganzaroli, pra Blue Ganzaroli ganhar aí, ó. Gente, pelo amor de Deus, não. Quem não. É maluco? Certo, então, pessoal, acho que é isso aí. Vamos às despedidas aí, então. Eduardo! Cara, que sejam 50 vezes 50 aí na companhia de todos vocês. Aprendi muito com cada um de vocês, espero aprender cada vez mais e espero que a gente consiga aí, que vocês nos acompanhem aí, quem estiver nos ouvindo, que acompanhe nosso trabalho, que mais pessoas aí conheçam o nosso trabalho e que a gente consiga aí chegar onde a gente planeja. Valeu demais, obrigado gente, de coração. Certo, continue mandando aí os seus Everests de texto pro Edu, e o Edu adora. Pode mandar que leia com nós. É. Zupão! Pô, galera, foi muito legal ter entrar pro time do MachineCast, fazer uma manutençãozinha na máquina de vez em quando ali. Pra mim é um prazer enorme gravar, eu me divirto muito, cara. É um momento ali na semana que você dá muita risada, você se diverte com a galera. É igual quando a gente era pequeno, que juntava todo mundo na rua pra contar os causos lá, contar piada. Então, cara, é muita diversão, é muito gostoso. Eu espero que bons momentos, né, possam levar alegria pra galera, que a galera possa ouvir cada vez mais, se divertir, dar palpite, interagir. Porque a gente faz isso aí de coração e cara, é muito legal participar, gravar. É sempre um prazer, cara. Então, muito obrigado por todo mundo aí que... Venham 50, 100, 200, 300 e estamos aí, cara, é nóis. Certo. Neilson! Pois é, né? Vamos aí mais 50 podcasts aí a mais depois. É um prazer estar sempre aí com a galera para conversar de jogos, de cinema, de filme, né? De desenhos, de animes. E essa amizade. É um zoeiro, que... é um zoeiro esse Neilson, né, cara? É, né? Quem falar filme, é um zoeiro, né? É, né? E vocês, né? Aí o. essa amizade que a gente construiu nesses quase 2 anos de podcast, espero que dure, por mais que. Não sei lá, que acabe o projeto, mas. A gente... O que eu... Bom, a pessoa que eu mais converso aqui de nós todos aqui é o. É o Marcos mesmo, né? Os outros aí é um bando de boi mesmo. Eu que isso, de graça também, velho. De graça, de graça. De você graça tem que ter um celular com WhatsApp, né, mano? Você não tem e não quer conversar com ninguém. Então conversa pelo Face mesmo com o Marcos e pronto, mano. É. Ficou bom de graça também. O Spider nem tá. Face tem, mano. Pra você não, aí que tá. Pra... Quando o cara, quando a gente ia pro Facebook, todo mundo, você conversava com o cara não tava nem aí, pô. Mas nem respondia, então, pra mim... Deus tá vendo, irmão. Você tá com injustiça aí. Uhum. Vai terminar o MachineCast no episódio 50. Bora. E aqui os machines se separaram, cada um pegou seu... Rapaz, eu não... Não tem nada a ver, não. Não pra gente encerrar mesmo. Tá bom. Já tá... Serra aí. Vai começar a jogar Zeldinha em HD. Não, Deus me livre. Cristiana! Pô, eu só tenho a agradecer, velho. Vocês me apresentaram o mundo da podosfera que eu não conhecia. Assim, eu tenho amigos que ouvem podcast, mas eu nunca me interessei mesmo em ouvir. Eu sempre gostei de ouvir música. E aí eu acabei ouvindo, mas eu ouço poucos podcasts, assim. Eu ouço mesmo o MachineCast quando dá, né? Porque meu trabalho às vezes me impede de ouvir. Mas assim, eu queria agradecer a oportunidade. que vocês me deram de estar participando do podcast e de eu descobrir outra coisa que eu gosto de fazer, que é ficar dando coice de graça nos outros. Adoro. Eu tá raduga, né? Natural. Que eu nunca imaginei que eu teria. Era um desejo suprimido que ela tinha, né? E não sabia como utilizar. E agora tá aí. Nossa, ó, gente! Sensacional, fantástico. Eu posso dar coice e ninguém reclama comigo. Isso é muito bom. Porque eu tenho 30 anos ouvindo reclamação. É brincadeira um negócio desse? E aqui o pessoal até gosta quando faz isso. E o pessoal me incentiva. Eu acho isso lindo, gente. Lindo. Não, aí, sem sacanagem. Tá criando um monstro, velho. Não, sem sacanagem. Eu tenho aprendido muito com vocês e eu só tenho a agradecer realmente por vocês me aturarem e me ensinarem tanto. Valeu, galera. Certo, obrigado. E Spider, aí, Spider, teu 43º podcast, Spider. Olha aí, né? Nunca pensei que chegaríamos tão longe, né? Enfim. Pô, eu só quero também agradecer a todo mundo aí, obrigado vocês pela paciência, obrigado Team Blue por ter me convidado para essa incursão aí também, e eu, assim como todos os outros falaram, aprendi bastante coisa com vocês. Acho que para mim o podcast tem sido uma oportunidade também de desenvolver novas habilidades e corrigir algumas coisas também. E, pô, obrigado por tudo, por compartilhar as histórias, pela amizade nesse tempo que a gente tá aí. Queria agradecer a todos os ouvintes também que separaram tempo para participar com a gente e aqueles que comentaram no site, compartilharam os episódios e tudo mais. Cada pequena participação aí conta bastante para nós, obrigado mesmo. E, cara, vamos para mais 50, bola para frente. Felipe! Quer dizer que você lembrou, então. Bem, queria agradecer, pelo menos ele lembrou de me chamar na primeira vez, né, velho, pra participar do podcast, né? Queria agradecer aí pelo convite lá dos meados do ano passado, acho que começo do ano passado, 2014, faz tempo pra cacete. Ah, setembro ou outubro de 2014. Pois é, quem diria que ia ficar, ia chegar a quantidade que chegou, ia o pessoal baixar, a quantidade de gente baixando. Comentando aí, até ouvinte participando. Mais de um, né, velho? É um recorde mundial aí da gente. Queria agradecer a todo mundo, aos novos participantes que entraram aí, que deram a vida a mais ao Machine também. Melhorando a qualidade, melhorando a interação. Pô, valeu, galera. Tamo junto. E é isso aí. Quando for pra gravar, se não esqueceram de mim, pode chamar. Certo, pessoal, então aí com a despedida do Felipe a gente vai encerrando aqui. Eu queria fazer algumas menções honrosas aqui do máximo de pessoas que eu consegui lembrar, se o pessoal aí tiver aí puder me ajudar. Um abraço aí para o Anderson Costa, para o Thiago Ramos Melo, Vitor Urubatã, Darley Santos, Ricardo Shima, Christian, né, o Léo Oliveira. Quem mais, gente? Ajuda aí. Felipe Vital. Pode... Felipe Vital. Lá o Miro Ramos. Túlio Brasil. Túlio Brasil? Signos. Ah, TD Signos. Ah, sim. TD Signos. TD Signos, famoso. Nossa. Mais alguém, gente? Alguém lembra? Mais alguém? O Richelle. Richelle Ítalo. Quem mais? Pô, tem muito. O Caio Ucho. O Pedro Paulo. O Felipe Vidal. Já falou, mano. Vital. Não, a gente falou Felipe Vital. A gente tem um outro ouvinte chamado Felipe Vidal. É muito Felipe. É muito Vidal. É a conspiração dos Felipes. E abraço aí para o Vitor Lemes também, né? O Rodrigo Oliveira, quem mais? Léo Oliveira, né? É Léo lá do Alvanista ou Edu? É Léo Oliveira. Léo Game. Isso. Léo Game, são dois Léo. Tem o Léo Oliveira também do Fermata. Já falou o Anderson Costa, né? Sim, já falamos. Então, pra quem ficou aí, desculpe aí a nossa lembrança, que são muitos, então os mais participativos a gente lembra e fica mais marcado, né? Mas gostamos de todos por igual aí. Mentira, mas já valeu. Safado. Certo, pessoal? Então... fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários e... Já vem aquela deprê, né? É, aquela deprê. Será que vai ter off-topic nesse episódio especial, gente? Eu acho que é o que mais... especial de off-topic. É o que mais vai ter off-topic. Puta que pariu. O momento que o doce do tempo tá aí. Tchau, pessoal. Até as próximas outras 50 ou mais viagens no tempo. E aí, galerinha, aqui é o Diogo Paixão. Tô com meu amigo Team Blue aqui. A gente tá no teste do Machine Cast, nosso novo podcast de gamers nostálgicos. Joga aqui pro Team Blue falar o que a gente vai falar no cast de hoje. E aí, Diogo, tudo bom? Tudo. Bom, cara, a gente tem bastante assunto. Só lembrando o pessoal que isso aqui é um teste, né? Então, não levem muito a sério o que for dito. É só bobagem e sem conteúdo nenhum. Tem algum conteúdo, mas não é pautado. É. Então, a gente vai falar do nome do podcast. A gente discutiu o nome hoje aqui no programa. É. Os quadros que a gente estava refletindo para colocar no programa. Alguns jogos, a nossa ideia sobre alguns jogos, nossos gostos. E um pouquinho, um pedacinho das histórias que a gente tem no nosso passado com os jogos. Yeah, Machines! Yeah! Estamos apresentando mais um MachineCast. E eu sou o Diogo Paixão, direto de São Paulo. E, direto do Cangaço, nosso representante do Nordeste, falando do Recife, Felipe Zu. Peixeira na caveira, mano. Peixeira na caveira. E eu espero que ele esteja prestando atenção. Não sei se ele tá me ouvindo, mas direto de Belo Horizonte, Eduardo Filhote. Hein? E aquele que não quer dividir o petróleo do pré-sal, direto de Cariacica, Espírito Santo, Nelson Lopes. É Neils. Agora o Big Boss do Machine Cast falando de outro país, o nosso integrante separatista direto de Gravataí, Rio Grande do Sul, Timbu. E aí, pessoal, boa noite, tudo bom? Beleza. Bom, primeiro eu queria agradecer por participar aqui com os meus amigos desse novo projeto que a gente tá começando. Esse é o episódio demo, em que a gente vai falar um pouco mais sobre nós, nossos primeiros jogos, videogames e arcades, nos quais tivemos o prazer de entrar no mundo dos videogames. Agora eu passo pra Starhead para ler os e-mails e logo a gente volta pro cast. Bem-vindos, mensageiros do tempo. Eu sou a Starhead e estou aqui hoje com o Team Blue. E aí, Starhead, tudo bem? Tudo certo. Bom, pessoal, como esse é o nosso episódio demo, nós ainda não temos e-mails nem comentários. Mas para que isso não aconteça nos nossos próximos episódios, eu estou aqui hoje para divulgar todos os nossos meios de contato para vocês. Mas isso significa que você vai voltar só no próximo programa. E você falou, então, foda-se, então você está demitido. Não, peraí. Não, você está demitido. Desculpa. Sai do meu palco agora. Sai do meu palco. Sai daqui. Vai pra lá. Vai pra lá. Quem que vai ajudar? No lugar dele. Vou chamar a Blue Gazzaroli. Vou chamar. Blue Gazzaroli, vai vir pra cá. Vem pra cá agora. Você. Olha só. Pois nossa senhora. O programa será apresentado assim com você até o final, ok? Tá bom. Muito bem, então. Então vamos agora para a terceira rodada de perguntas, dificuldade difícil, valendo 5 mil pontos. Quem começa a responder é o Elionásio, na 13ª pergunta. Gente, hoje aqui conosco nós temos um convidado especial aí que vai participar hoje falando com a gente sobre Tokusatsu, ele, Ricardo, o Spider lá do Alvanista. E aí, Spider, boa noite? E aí, pessoal, boa noite. É um prazer estar aí com vocês, né? E estamos aí, né? Na luta e na labuta pra não virar um filho da mãe. Hoje, eu e o Felipe aí estamos, né, sozinhos aí, né, Felipe? Só eu e tu hoje, Felipe, ou não? Não. Junto conosco aqui a gente tem dois convidados de honra, né? Especialíssimos aí. Dois convidados aí. E o primeiro deles é o nosso querido colega lá do Peixeira Cast, Vitor Urubatan. E aí, Vitor? Opa, e aí? Olá pra todo mundo. E eu tô caindo de paraquedas nessa situação aqui, tô perdidaço, cara. Vitor aí, que veio dar uma mão pra gente aí. E junto conosco aqui, mais um camarada aí que tem seguido nessa trilha conosco aí já desde o início, desde lá do Alfa, se não me engano, hein? Olha só. E o nosso querido amigo direto lá do Alvanista, falando de São Paulo, Zupão. Fala aí, galera. Prazerzaço estar com vocês aí, participar do cast e tal. E vambora falar de coisa velha, de coisa que sumiu, porque, tipo, coisa, pessoal de 30 anos não sabe falar disso mesmo, né? Então vamos nessa. 30 pra cima, falar, né? Dessa porra, né, cara? É, não, cara, tem mais nada pra falar, né, cara? Não tem mais nada bom que tem hoje em dia pra falar. Então, ah, não, não, tem. Velha, até que tem, velho. Até que tem. O preço da gasolina mesmo, é. Eita porra, nem começa, velho. Cara, a gente tá ficando velho mesmo. Então, Tiziane, boa noite, tudo de bom? Tiziana! Porra. Não, melhor, melhor. Pão é o tartaruga. Melhor. Não se preocupem, há 30 anos é isso aí. É, caraca, melhor, cara, então. Eu já corrigi o Timblum umas 3 vezes já. Pois é, então não vai ter mais, não. É a baioneta do Machine Cat, pronto. Baioneta. Isso foi um idiota do diretor de arte que trabalha comigo que falou. Eu falei, me dá um apelido, aí ele, baioneta. Eu falei, vai a merda. Aí, leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Fala, pessoal, bom, tivemos um pequeno problema aqui, um pequeno, não grande problema com a leitura de e-mails. A gente gravou leitura de e-mails, mas não gravou, aconteceu alguma coisa com o programa de gravação de áudio aqui. Então, semana que vem sai a leitura de e-mails do episódio seguinte e a leitura de e-mails desse episódio vai constar lá no episódio da semana que vem, um link com a leitura de e-mails, ok? Abraço. Off Topic. E o Zupão aí pulando. E pela 50ª vez, o Zupão no Air Guitar aqui, né? Essa eu vou fazer um aí, vídeo, caralho, dessa porra. Aqui não é o quê, seu xarope? Eu vou fazer um vídeo de eu gravando. Gravando, tocando a guitarra em um Air Guitar aqui. É mesmo, né, cara? Podia fazer um reaction da gravação do Machine. Vocês vão me derrubar? Sim, eu saio. Tô esperando o Edu tirar. É porque o Edu leva uma vida pra conseguir. O Edu tá fumando largar o beck e apertar o botão. Tá tudo enfumaçado e não enxerga nada ali, né, velho? Pera aí. Os bastidores de gravação é isso que é o da hora que eu gosto, tá ligado? Isso é uma porcaria. Os off-topics, né, velho? É. Deu, Edu? Vai poder tirar agora? O negócio fica em cima do botão aqui certinho, eu não consigo chegar no botão. O back? Não, o negócio da janela aqui, ó, da configuração, tá em cima do botãozinho de desligar a chamada. Que configuração? Quer que eu desligo aqui, não é mais fácil? Ah, por favor, não, por favor, nosso operacional aqui tá brabo. Caraca. Ai, meu Deus, meu Deus. Douglas, só tô esperando o senhor entrar aí vamos fazer com vocês dois juntos, tá? Ui. Ah, gaúcho, né, cara? É foda. Olha, tá vendo? Já se entrega na chegada. Já. Esse cara, pessoal do Rio Grande é complicado. Te comporta, rapaz. A gente tem um esforço pra tentar reverter aqui, os caras. É, o cara já chega assim, né? Esperar o senhor. A senhora tá vindo de andador. Tá dando ocupado aqui. É isso mesmo. Tá estacionando o carrinho elétrico, né? Exato. Tá procurando uma vaga de idoso. Vamos, senhora! Senhora! Todo mundo faz essa zoa com ele, velho. Muito bom. Senhora, por que você não quer entrar no podcast, senhora? Por que você tá correndo, senhora? Senhora, a senhora tem um minuto pra ouvir a palavra do Sauron? Senhora, senhora. Tem um minuto pra ouvir a palavra do Neilson? Pô, essa foi. Tá ligado? Você tá ligado que sua vaga já tá reservada, né? Mas faz boa tempo, noite, véio. Senhora. Vida longa, a velha máquina.